Nosso tema de hoje, bem-aventurados os que sofrem. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pegamos o índice dele, o primeiro capítulo, ele tem o título Eu não vim destruir a lei. E ele fala da vinda de Jesus na época, e são palavras dele essa, né? De que não veio destruir a lei. Porque a humanidade já sabia, através dos profetas, da vinda do Messias, da vinda daquele, o Salvador, como era chamado. E esperavam que ele, através dessa vinda, ele acabasse com as misérias, com a opressão do império, enfim, que a vida passasse a ser uma vida melhor. E ele explica que, na verdade, ele veio como um cumpridor da lei maior, que ele não veio para fazer esse tipo de trabalho. Muitas pessoas até se decepcionaram, acharam, não viram nele, inclusive, aquele que eles esperavam. Mais adiante, no segundo capítulo, o título é Meu Reino Não É Desse Mundo, onde ele explica que o reino dos céus não é esse aqui. Isso aqui é uma das moradas do Pai, mas que é uma morada passageira. É como um colégio interno em que nós somos matriculados, passamos um tempo ali e depois voltamos para casa. Então, aqui não é o reino de Deus, é apenas uma das suas moradas. Depois ele fala, então, há muitas moradas na casa de meu pai, explicando as evoluções espirituais, as faixas em que nós nos situamos. E no quarto capítulo, já mais esclarecedor, ele diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando abertamente sobre a reencarnação ou as encarnações. E das necessidades das encarnações, como ele diz no título, para poder vermos o reino de Deus. No capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. Onde ele, já mudando de sistemática, vamos dizer assim, através da questão evangélica, é separado aquela base que ele faz, para depois os próprios sermões da montanha que são proferidos. E esse primeiro é o capítulo mais extenso que tem aqui no Evangelho, porque ele fala de muitas coisas e coisas necessárias que nós, para podermos às vezes entender, temos que passar pelos quatro primeiros, que são um entendimento. Então, quando ele diz bem-aventurados ou felizes somos nós, porque sofremos, nós lemos o que está escrito, achamos muito bonito, mas na prática nós não gostamos disso, porque nenhum de nós gosta de sofrer. Nós queremos tudo aquilo que a vida nos oferece. E nas palavras dele, no Evangelho de São Mateus, diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Quando nós lemos isso, nós pensamos assim, ele está falando para mim. Porque eu me julgo, de algumas maneiras, um infeliz, uma vítima de tudo que acontece. Nós podemos ter 10 coisas boas acontecendo, mas quando acontece uma, essa uma tem uma força muito grande no nosso dia. Ela consegue nos puxar para baixo. Então nós pensamos assim, puxa, ele está falando para mim, eu sou feliz porque estou passando por isso. Mas aí a gente acaba não entrando no sentido do que ele quer nos dizer com o que é ser feliz por sofrer. É simplesmente o fato de estar passando por um sofrimento que me torna melhor? Então, o Evangelho todo ele é muito reflexivo. Ele nos chama a uma oportunidade de entrarmos dentro da letra que está escrita para tentar entender qual é o sentido dessas palavras. E quando ele diz isso, ele nos diz assim, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade ou de sofrimento, que é a palavra, nós estamos tendo dois momentos. Um é o próprio aprendizado, ou o resgate daquele momento, gerado por alguma outra situação. E o aprendizado que aquilo tem a capacidade de me fornecer. Tem a capacidade, desde que eu me coloque numa posição aberta e entenda isso. Num pequeno trecho da segunda página, olha o que ele diz para nós. Desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, essas dificuldades que nós passamos, elas têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. É por isso que eu disse que ninguém gosta de sofrer. Mas como é uma grande oportunidade de transformação, a gente precisa pensar assim: bom, eu creio em Deus? Resposta sim, vamos adiante. Se Deus é bom e é justo e permite que isso esteja acontecendo, é porque tem uma finalidade. A finalidade, dificilmente a gente consegue às vezes entender, porque nós não temos uma noção verdadeira do que nós fazemos. Essa dificuldade que me aparece, eu posso perceber a origem dela quando é dentro da própria vida, dos abusos que eu cometi. Então, por exemplo, eu tenho um problema de fígado, porque comi demais, bebi demais na juventude. Tenho um problema de coluna, porque não me exercitei, má postura. E assim vai. Cada um tem uma sequência de problemas e consegue, alguns deles, perceber que a origem foi um mau uso ou um descuido daquela região ao longo da vida. Mas tem outros que a gente diz assim: mas como que pode? Se eu não fiz nada anteriormente e nasço com alguma deformidade. Hoje existem cirurgias que são feitas intrauterinas para salvar crianças antes do nascimento. Sabendo-se então que algumas coisas foram dessa vida e outras eu não consigo perceber a origem, volta-se para uma vida anterior e entra-se de novo na questão da justiça. Bom, mais importante do que saber a origem é o presente, é saber com o que eu faço com o que eu tenho na mão. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma opção. Eu posso me fazer de vítima, me lamentar, achar ruim, me revoltar, e o problema continua e provavelmente aumenta. Ou eu posso tentar, de uma forma consciente, resolver ou trabalhar aquilo dentro de mim como uma forma de aprendizado. Porque tem uma coisa que acontece que nós não percebemos muitas vezes. O problema, quando ocorre comigo, ele não ocorre apenas comigo. Todas as pessoas ao meu redor, elas vivem o meu problema. E a forma como eu trato desse problema serve também de aprendizado para todos aqueles que estão ao meu redor. É o que se chama de exemplo. Então, a minha força de vontade, a minha resignação, serve também como impulso para que aqueles próximos, aqueles que estão me vendo, se utilizem disso no momento em que necessitem também demonstrar a mesma força de vontade. Sem contar aquilo que foi dito, da necessidade, do resgate, do aprendizado que eu preciso passar. Porque nós damos mais valor a esse corpo do que o outro que está por dentro desse, que é o corpo espiritual. Esse aqui nós sabemos que ele tem um tempo limitado. E muitas vezes nós vivemos para satisfazer os prazeres ou os desejos desse corpo físico. E cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós nos debruçamos nesse período efêmero que é a vida física, nós criamos mais sofrimentos. Porque no, aquilo que eu usei de exemplo antes, o fígado, por comer demais. Por que comi demais? Porque gosto. E isso me gerou outros problemas. Eu não consegui perceber que uma disciplina, ela é muito mais eficiente e duradoura do que aquele momento de uso, de deleite. Então, quando ele diz que somos bem-aventurados quando estamos tendo uma oportunidade de sofrimento, e todos nós temos algum tipo de sofrimento, alguns mais pesados nesse momento, outros já foram ou serão, todos nós. Mas é a oportunidade que nós temos de entender isso como uma etapa. Uma etapa, porque somos imortais. Às vezes nos apegamos tanto ao corpo que está doente e esquecemos de olhar aquilo que nós criamos ao nosso redor com os nossos sentimentos, com os nossos exemplos, com as nossas palavras, que ficam por muito tempo. Quando nós lembramos dos nossos antepassados, que já se foram, nós lembramos sempre do exemplo deles, do sorriso deles. Nós não lembramos do sofrimento que eles tiveram, porque quando lembramos de sofrimento, sofremos junto. E talvez façamos com que eles sofram também. Lembramos dos bons momentos, dos aprendizados, das relações que tivemos juntos, que são duradouras. É por isso que se diz que o sentimento, ele permanece para sempre. Então, muito mais importante do que a dor, é o que nós podemos extrair dela. É a oportunidade que nós temos de ir além e sair daquela dor. Porque ela só faz sofrer enquanto nós estamos focando nela. Existe muito mais coisa ao redor. E é isso que nós queremos transmitir. O todo que existe em volta, não olhar só para aquele um exemplo negativo, mas para os 10 positivos que ocorrem todos os dias e que nós trazemos dentro de nós como potencialidades.